meuscds.com. Com vocês, Noite da Sacanagem. Paredão do PC. Só tá começando a Noite da Sacanagem. Chamei as novinhas pra entrar no meu iate, cheio de onde para Absolute e Chandon, cheio de amigos, voluntário, agaçom. Até pensei, não vou beber, só pra controlar a situação. Quando cheguei na festa, não tinha nem condição. E ainda bem que eu tô luxando, eu tô bebendo. E eu não ia aguentar ver a novinha subindo e descendo. Toma banho de Chandon, assim eu não aguento. Entro na sacanagem e amanhã já nem me lembro. Ainda bem que eu tô. Eu não ia aguentar ver a novinha subir e descendo. Toma banho de Chandon, assim eu não aguento. Entro na sacanagem e amanhã já nem me lembro. Bora o Wesley Pés, produtor moral, hein? meuscds.com. Vai! Só tá começando a Noite da Sacanagem. Chamei as novinhas pra entrar no meu iate, cheio de onde pá, Absolute e Chandon, cheio de amigos, voluntário, um agaçom. Até pensei, não vou beber, só pra controlar a situação. Quando cheguei na festa, não tinha nem condição. E ainda bem que eu tô luxando, eu tô bebendo. E eu não ia aguentar ver a novinha subindo e descendo. Toma banho de Chandon, assim eu não aguento. Entro na sacanagem e amanhã já nem me lembro. Ainda bem que eu tô. Swing, papai! Toma banho de Chandon, assim eu não aguento. Entro na sacanagem e amanhã já nem me lembro. Vai! DJ Kim, papai! Respeito o swing, menina, hein? Thank you.